posso mais ficar ao seu ladinho. Por isso eu colo meu ouvido num radinho de pilha pra te sintonizar. Pra te sintonizar.